Atenção novinha, se prepare pro combate, chama todas as amigas, tô chegando na maldade. Atenção novinha, se prepare pro combate, chama todas as amigas, tô chegando na maldade. As inimigas, se prepara pra tirar. As recalcadas, as salsianes, as invejosas, se prepara e vá. Se prepara e vá. André Cedins, o moral de Ibicoara. Se prepara e vá. Se prepara e vá. As invejosas, as recalcadas, a salsiane, se prepare e vá. Se prepare e vá. Isso.